Tan 3, zona 70, boa noite na Serra da Mare, desce via 2000 pés, ajuste Salvador 1094. Via 2000, 1094, pode fazer a altura? Latam 3170, reporte estabilizado. Vamos mandar estabilizado, 3170. Controle, o TAM 3170 vai interceptar no localizador, forma interferência na sua frequência 208, ok? 3170, grato pela informação. Sérgio Abitorre, na frequência 1-8-6. 2-6, obrigado. Chega da Mari, desça via 2000 pés, ajuste no 0-4. Precisado, Duna, reporte estabilizado. 3520, bom dia, na chegada à mar, e a sua identificação, desça para 3000 pés, ajuste no 014. A 3520, velocidade a critério. Autorizado ILS, reporte localizador. Obrigado, ILS, reportar o localizador. parte da coluna. 3520 autorizado. O 3556 no localizador visual. 3556 na proximidade de Duna, observou alguma interferência na frequência? Afirmativo, forte chiado. Integrado, completa aproximação na a torre, na frequência 1-9-6. 18-6, uma boa. O TAN 3520 vista para 2000 pés. O ajuste permanece, a autoridade elétrica que tem reporte localizador. Sandra, aí 520, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 26, até bom ponto.